a sua rádio onde você estiver. I need your arms around me, I need to feel your touch. Fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. A golden bird that flies away, a candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. Hey! You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, take the time to get to know me. If you want me, why can't you just show me? We're always on. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoss.com.br. Confere isso, produção. Aprenderam ali um Camaro amarelo na Blitz de Trânsito da Avenida Paraná nessa semana, como estão divulgando aí nas redes sociais. Aprenderam mesmo? Poxa vida, hein? Não está fácil para ninguém mesmo. E nós aqui estamos comemorando. Não a apreensão do Camaro, né? Comemorando os bons resultados do mês de julho no turismo aqui na Terra das Cataratas, impulsionados principalmente pelas visitas dos argentinos que voltaram em peso aqui à fronteira após o fim das restrições de acesso à moeda estrangeira, que essas restrições, né, vinham prejudicando viagens e gastos fora do país de origem. Após meses consecutivos de queda, em situação agravada, por exemplo, pela diminuição da quantidade de voos no aeroporto local, o Parque Nacional do Iguaçu fechou o mês de julho com um aumento na quantidade de visitantes na comparação com o mesmo período do ano passado. E no total foram 179.678 brasileiros e estrangeiros, um acréscimo de 2,3% em relação a julho de 2015. E esses números, eles são também os melhores, né, desde que se começou a medir a estatística no parque, né, o melhor resultado da história para o mês de julho. Um crescimento aí também de 10,3% na quantidade de turistas argentinos, que chegaram a 62 mil. Os brasileiros ficaram aí em torno de 90 mil visitantes. Também houve um crescimento chamativo aqui que eu destaco, né? Mais de 100% no crescimento do total de visitantes do Paraguai, que pulou de mais ou menos 2.100, quase 2.200, pelo que eu vejo aqui, né? Arredondando, para quase 4.400. E crescimento também de 19% nos turistas procedentes dos Estados Unidos, né, que representam aí quase 3 mil ingressos vendidos no mês de julho. É realmente um número positivo, todos esses indicadores são positivos, né, e para agosto a perspectiva é de continuidade no aumento no número de estrangeiros, tendo em vista a realização dos Jogos Olímpicos, e que assim seja, né, porque esses turistas eles impulsionam não apenas o turismo, mas também a hotelaria, os transportes, a gastronomia, as compras e todos os setores aí movimentados direta ou indiretamente por atividades de viagens e turismo. Participe aqui do Front, WhatsApp 45882828288. Transamérica Foz é o nosso contato no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. Na sequência, notícias do esporte com a participação do Sidney Busanello. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, meu caro Guilherme Wojtkowski, um forte abraço para você e para os ouvintes da Transamérica. E hoje é dia de esporte aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temos jogo de futebol americano marcado para a tarde de hoje aqui na cidade. É verdade, Guilherme, daqui a pouco, 14h, o Foz do Iguaçu Black Sharks tem um compromisso válido pela Superliga Nacional de Futebol Americano. Conferência Sul, e o representante de Foz do Iguaçu recebe o Timbó Rex. O jogo vai começar, eu repito, às 14h, hoje, lá no campo da Vila A, na Avenida 3. É bom lembrar que a equipe do Black Sharks estreou com derrota diante do Paraná HP e busca a reabilitação na Superliga. Vale lembrar também que a entrada é gratuita para prestigiar aí essa partida do Black Sharks. Eu até disse na programação aqui que o Foz do Iguaçu Futebol Clube, ele joga fora de casa nesse fim de semana. Eu disse que o jogo seria no domingo, mas não, é hoje à tarde. É, o Azulão da Fronteira joga às 15h, hoje, lá em Londrina. Jogo contra a Portuguesa Londrinense no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o popular VGD. É jogo válido pela 4ª rodada da Taça FPF e até o momento, em 3 jogos, o Foz Futebol Clube ainda não venceu. Foram 2 empates e 1 derrota. O time comandado pelo técnico Ivan Carlos Alves, portanto, busca hoje, lá em Londrina, a primeira vitória na competição. Até porque o Operário de Ponta Grossa, que está de folga nesta rodada, Guilherme, já tem 7 pontos ganhos. O Grêmio Maringá é o segundo com 5 e o Foz está ficando distante com apenas 2 pontos em 9 disputados até o momento. Será aí o jogo do vice-lanterna, que é o Foz, né, contra a lanterna, que é a Portuguesa Londrinense, que conquistou apenas 1 ponto até agora. Vamos torcer aí, né, para esse time do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Agora, futsal. Nesse fim de semana não tem, né, jogo do Foz Cataratas, que volta à quadra só no meio de semana. A próxima partida do Foz Cataratas será na quinta-feira, dia 11, no Ginásio de Esportes Costa Cavalcante, às 20h10, contra o Cascavel. Time comandado pelo técnico Luciano Bonfim, vem de derrota, aliás de goleada, perdeu lá em Francisco Beltrão para o Marreco por 5-1 e busca a vitória contra a equipe do Cascavel. E lembrando, o Guilherme, que durante a semana a direção do Foz Cataratas anunciou a liberação do fixo Rafa. Ele chegou no mês de maio para integrar o elenco do Foz Cataratas, não agradou, em todas as vezes que foi chamado decepcionou, e a direção do clube achou por bem então dispensar o gaúcho Rafa, que a partir da última quarta-feira não é mais atleta do Foz Cataratas Futsal. Vamos falar também obrigatoriamente, né, de assuntos olímpicos neste fim de semana. Temos aí as Olimpíadas já acontecendo, o Brasil no futebol masculino, que talvez seja uma das competições que atrai mais atenção, porque existe toda aquela situação de que o Brasil nunca obteve o ouro olímpico, né, apesar das 5 Copas do Mundo. Você assistiu certamente, né, juntamente com o Alessandro Cunhasque, até com o pai Tonhão também, o Antônio Carlos, a partida aí da última quinta-feira contra a África do Sul, aquele empate em 0-0, e agora tem o segundo desafio nesse fim de semana contra o Iraque. E aí, otimista, cauteloso, como é que você vê essa partida? Bom, é só reforçando, Guilherme, que a Transamérica vem acompanhando os jogos do Brasil e amanhã às 22h tem Brasil e Iraque, com a narração do Éder Luiz, o 10 do país, aqui na Transamérica. Em relação à estreia, não gostei, a atuação foi abaixo do que se esperava diante da África do Sul, e o adversário desse domingo é o Iraque, também um país que não tem tradição no futebol e que se espera uma vitória. Como também a gente esperava uma vitória sobre a África do Sul, vitória que não veio. Principalmente o ataque do Brasil, com o Gabriel Jesus, o Gabigol e o Neymar, ficaram devendo na última apresentação. Fica a expectativa de que, ao longo dos Jogos Olímpicos, a seleção possa evoluir, mas se levarmos em conta a apresentação do primeiro jogo, realmente é algo preocupante. Eu confesso que eu esperava muito mais da seleção brasileira. Mas enfim, vamos aguardar. Eu diria que estou cauteloso em relação à seleção brasileira de futebol dentro dos Jogos Olímpicos. E fica aqui essa dica que você deu, né, da narração do Éder Luiz aqui na Transamérica. Então, olha só, você que quer acompanhar, liga aí o radinho na Transamérica Foz, vamos acompanhar, porque, ó, vou confessar pra você aqui, Busa, que eu ouvi uns absurdos na última transmissão, óbvio, não foi na Transamérica, né, do tipo, por exemplo, Parreira e Joel Santana ajudaram a moldar o futebol da África do Sul, né, isso em termos de qualidade. qualidade. Eu fico um pé atrás com quem faz comentários assim, viu? Olha, com relação ao Joel Santana, eu acho que ele deixou lá um grande ensinamento para os africanos. Especialmente como se faz um churrasco, um pagode. Eu acredito que por aí tenha sido a contribuição do Joel Santana para o futebol da África do Sul. Pois é, né? Cada coisa que a gente ouve aí nas transmissões. Mas, Busa, muito obrigado por essa participação. Deixando claro, né? Isso aí não foi nem no rádio, foi na TV que disseram. Busa, obrigado pela participação e bom fim de semana. Igualmente, Guilherme. Forte abraço e até mais no Fronte Transamérica. Participação de Sidney Busanello aqui no Fronte Transamérica. E lembrando que a melhor cobertura do esporte você encontra de segunda a sexta, das 18h às 19h, no programa Papo de Craque, com Sidney Busanello, também com Alessandro Cunhaschi, esta equipe esportiva aqui da sua rádio. Vamos de música agora, programa Fronte até meio-dia, na volta, 7-1 da semana. Programação musical aqui no Front, já estamos quase chegando na hora, mas antes, Datena, você mesmo, Datena, quer falar alguma coisa sobre o jogo Pokémon GO? Isso é uma imbecilidade, fica lá, olha o bichinho lá, agora vem e leva embora o telefone, Bel, fica marcando com o telefone. Aí algum imbecil inventa um jogo idiota desse, que obriga o cara a ficar procurando Pokémon não sei aonde. Ah, esse é Pokémon na Paulista, aí o cara vem com o cano e leva dele. Ah, me ajuda aí. Nada contra a corrupção, isso é uma burrice imperdoável. Eita, calma aí, Datena. Fica tranquilo, porque agora sim, chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele atleta olímpico que se acha o último biscoito do pacote. Aquela pessoa que me corrige dizendo que não é biscoito, é bolacha. Enfim, né? Aquele hino da Nigéria que alguém da Arena da Amazônia colocou pra tocar num jogo lá em Manaus e, bom, não era o hino da Nigéria, né? 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva pra área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha, sem marcação, ele botou a bola no barbante. Repelente a R$50, cartão de memória a 120, adaptador de tomada, um kit com 10, quem precisa de 10 adaptadores, né, a R$200. Estes são alguns dos preços compilados pela equipe do Globo Esporte no mercadinho da Vila Olímpica, no Rio de Janeiro. E a pergunta inevitável, né, será que já vem com propina incluída? Propina em espanhol, lembrando, é a palavra pra gorjeta, né, porque sabe como é que é, né, tem gente que não tem noção de realidade. Ah, que preços, hein? 2. Pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, marca o segundo. Mas além de Olimpíadas, o 7 a 1 da semana tem também eleições. Lembra do Movimento Brasil Livre? Aquele que organizava manifestações e se dizia apartidário, mas que aceitava doações de partidos políticos para financiar os seus atos, né? Então, ele confirmou que está lançando candidatos em 38 cidades. Obviamente, esses candidatos filiados a algum partido, como PSDB, Democratas e PMDB. E a pergunta, né? O apartidarismo como fica? Vai bem? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Outra notícia das eleições aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Era para ser a noite de gala do ex-deputado Fernando Chiarelli, que estava chegando à convenção do seu partido para ser oficializado como candidato a prefeito. Mas o que aconteceu? Olha, ao invés de uma recepção festiva, quem o recebeu foi a polícia, para cumprir uma ordem de prisão por 1 ano e 9 meses, fruto de uma condenação judicial em aberto por difamação e calúnia, né? É mole? 4. Procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E um dos vice-líderes do governo provisório de Michel Temer na Câmara dos Deputados, escolhido nesta semana pelo próprio Temer, é aqui do Paraná. É o deputado federal Fernando Francischini, que agora está no Solidariedade. Notícia bombástica, hein? Para mostrar que pimenta nos olhos dos outros é refresco e ponto, né? Enfim, para por aqui. Vamos para a próxima? 5. De novo fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E o jornal Folha de São Paulo foi malvadinho com o presidente interino nesta semana, revelando aí os gastos das viagens de Temer e sua comitiva ao exterior, ainda quando ocupava o cargo de vice. Na lista, por exemplo, $21 mil em aluguel de veículos das marcas Mercedes-Benz e BMW. $21 mil? Bom, mas que tem que ter estilo, né? 6. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E o tal do jogo do Pokémon GO, hein? Tem gente que não tem limite, porque na quinta-feira, um grupo aí de marmanjos barbados tentou entrar em uma ala do Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, para caçar pokémons, né? Caçar pokémons com seus smartphones, o que mostra que os fones são smarts. Agora, os donos desses telefones dito inteligentes, hein? Que coisa! 7! Olha a descida, o chutão entrou! Alemanha 7, Brasil 0. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta semana o resultado de uma ação de fiscalização realizada na Serra do Mar, ali na BR-277, caminho para o litoral, com a verificação de caminhões que estavam prestes a descer em direção a Paranaguá. Resultado? Olha, quase 30% dos caminhões abordados apresentaram algum tipo de problema, inclusive nos freios, o que ajuda a explicar, além da imprudência dos motoristas, né, muitos dos acidentes que acontecem ali no trecho. Acidentes graves, inclusive. Já pintamos o 7, agora vamos ao Gol do Brasil. Ufa! 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo. E o gol do Brasil desta semana, aquela notícia boa que nos alegra o dia depois de tanta pancada. Tem também um agradecimento para os nossos irmãos argentinos. Afinal, o mês de julho bateu recorde no número de visitantes no Parque Nacional do Iguaçu, a melhor marca de todos os tempos para o mês de julho, após vários meses de queda na comparação com o ano anterior. E quem foi que colaborou de forma decisiva para que isso acontecesse? Bingo, né? A Argentina, que mandou 10% a mais de visitantes aqui para o lado brasileiro da fronteira no sétimo mês do ano. Foram 62 mil argentinos conhecendo só ali o lado brasileiro das cataratas e movimentando também, né, os hotéis, o comércio, os restaurantes, os supermercados e todos os cantos que você pode imaginar aqui da terra das cataratas. E deixamos nossos agradecimentos, né? Graças! Pode chegar e levar o que vocês quiserem até Peru de Portugal nas Olimpíadas, né? Menos medalha de ouro, combinado? E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 5 de agosto de 2016. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, que estiveram comigo, além de você, quem eu deixo em nome de toda a equipe Transamérica, meu muito obrigado, Márcio Barreto, Sidney Busanello, Alessandro Cunhasque e também Luciana Lauzini. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 da manhã aqui na grade local da sua rádio. Eu volto na segunda-feira às 7 da manhã com mais um Transnotícias pra você. Um excelente fim de semana a você que dedicou parte de sua manhã de sábado, né, pra nos ouvir, ou que não teve opção, já que seu vizinho deixou aí o rádio ligado no último volume buzinando no seu ouvido e não deixando você em paz. Mas olha, se você for fazer um churrasco, me chame. Já se for caçar Pokémon no Poketour que vai ter neste fim de semana aqui na cidade, olha só, hein, tem outro tour fantástico para fazer aqui por Foz, um roteiro pelos melhores lotes com mato para carpir. Quem sabe, né? Vai que você acha um Pokémon lá no meio, né? E lembrando que a cobertura das Olimpíadas ao vivo também está aqui nas ondas de 104.5 na internet transamericafoz.com.br. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Nossa! Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.